aguardando as ultrapassagens no noite. Toma, não tem nada, sempre lembrando? No 399, taxi via a parte principal, inicialmente até o través 05, vai prosseguir, vai seguir o Boeing da Webjet finalizando o push no través 04 e no ponto de espera chama a torre em 118 decimal 95, ajuste 1019, um bom voo. Recife? Você confirma a frequência de Recife? 2685, alterna 12545. 6865, 2685, 2475, aguardando para ingresso. Via Alfa, Matheus, Transnet, 1-3. Alfa, 6603, remota 1-3, para o pushback de saneamento. 6203, aguarda para início do pushback de saneamento, vai realizar simultâneo com a aeronave no portão 03. Na minha escuta, aguardando, ok? Aguardando a tua escuta, 6203. Solo, boa tarde, trip 5241, ciência e informação, Vitor, possibilidade de saída, chefe. 5241 será coordenado com o controle, é o número 2 para a cópia, só um instantinho. 4, obrigado. Solo, web 5729, está com 3,5 de autonomia, alternando Guarulhos, 144 a bordo para táxi. Webjet 5729, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-18 decimal meia dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. A torre não seria 108.95, querido? Afirmativo, te considero, 108.95. Sim, centralizado o táxi Alfa em Índia, ponto de espera torre 108.95, 4.7, 2.9, obrigado. Quanto é já? É zero, tá livre o pouso, na 1-0. O vento é 170 graus, 1-12 nós. E o ajuste é 1-0 no 9. 19, pouso autorizado no 0, 3560. Torre Salvador, muito boa tarde, web 729 chegando, não pode esperar, dando 0, pronto. Ok, boa tarde, o web 5729 mantenha o ponto de espera. Mantendo. Salvador, Bono 925. Bono 925, informação em curso ao Whisky. Brasília 360 é o quarto para a cópia. Prepara a saída Arbor após posição Elefa, aguardando. Certo. Solo, Salvador, passarela 2231, não para o puxo acionamento, remoto na 4. Passarela 2231 é o terceiro no setor, na minha escuta, aguardando, ok? Passarela 2231. Na sua escuta, aguardando 2231. Salvador, o azul 4118, poderia informar a estimativa de pushback para a nossa aeronave? Estimativo, tenho duas aeronaves agora, uma já livrando o setor a retaguarda, prosseguindo ponto de espera, e uma já próximo ao ataque 6 Juliette vai prosseguir parqueamento do 02. Após o parqueamento do Boeing da Gol no 02, o senhor está autorizado a iniciar o push e reporta ataque, ok? Não, após o parqueamento da aeronave da Gol 02, iniciaremos o push. Obrigado. Só o Leo, 6213 voltando. 6213, prossiga. Excelente, é que a gente já está bastante atrasado. Tem alguma aeronave aqui nesse setor aqui efetuando o pushback? Negativo, o senhor pode prosseguir o pushback acionamento, porém vai aguardar a aeronave no portão 03, ok? Iniciar o táxi para prosseguir para o ponto de espera, ok? Tá bom, então a gente está iniciando. Sério. Fala, seu Rodrigo, 077, posição 612, pushback acionado. Zero, autorizado. Pode passar esse tráfego ali, mas não sei lá. Pode dar o 077, pode informar o motivo, por gentileza? Temos mais quatro aeronaves já solicitando pushback na frente, ok? Do senhor comandante, terá que aguardar. Ok, 10 minutos, agora aos 50, vou no 077. Vou no 395, agilizando Juliette 02, ao portão. Ok. 3217. Então, 3217, escuta. Autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição bridge, onde intercepta peso 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5523 no 3 pontos. Correto, portão 1-0, aguardando a minha escuta para o posicionamento no 1-0. Livrou, tá na Alfa, tá 3560. Gente, tá 3560, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da táxi 2 Juliette, aguardando a liberação do gate. Alfa mantendo 2 Juliette, 3560. Zero. 206, pista 1-0 livre. Tá autorizado o pouso. O vento é 170 graus, 1-0 norte. E pouso 4206. Galeão 360, quarto para cópia, preparando a saída da EL. Afirmativo. Aguarda para cópia na subida da EL. Eu vou no 399, observe o pouso da Embraer da Azul. Após estar autorizado a alinhar e manter 1-0. Gente, observando o pouso da Embraer da Azul, após a linha manter 1-0. Vou no 399. Pronto, cópia, Monte Claros 200. Gente, na escuta. Autorizado Monte Claros, nível 200, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após prossegue direto Vitória da Conquista e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5537 no transponder do trip 5241. Gente, autorizado 200, Montes Claros, decolada 10, curva direita, saída Árbol, após conquista e conforme rota do plano. O controle 1208, 5537, transporte. Correto, no pátio 3, reporta pronto para acionamento o trip 5241. Portaria. Toma 5243, para o táxi, com 113 a bordo, alterna Guarulhos, 4 horas de plano. Sonar 6213, inicialmente táxi autorizado até o Través 05, vai seguir a aeronave da Azul, finalizando o curso no Través 04, prossegue até o ponto de espera da 1-0, e no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1019, um bom voo. 1019, a gente vai prosseguir até o Través 05, frente Azul, vai ficar à nossa frente, no ponto de espera de Alfa, vai ser 1295, Sonar 6213. Então 3217, portão 1-0 autorizado. O inspecionamento reporta táxi. 0-3-2-0-6. Boa. Na escuta do solo. Quando vocês coordenar com a equipe de solo realizar o pushback de modo a deixar a entrada do portão 1-0 para o parqueamento da aeronave da companhia? Gente, grato. Azul 4206, boa tarde. Táxi lento via Alfa. Mantenha a posição antes da táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa, aguardando para ingresso. Azul 4206. Solo 32, você informa que não é possível deixar o teste. Ciente, então prossegue conforme reporta para o táxi. Então 3217. Azul 4118 para o táxi, com 1-0-2 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alterna Galeão. Azul 4118, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Gente, Índia Alfa, ponto de espera torre 18, meia dúzia, ajuste 019, Azul 4118. Tom 3560 vai manter a posição em sua taxa sua Juliette, aguardando para ingresso, ok? A gente está aguardando sua Juliette 3560. Meu controle em 120, décima 8. 1208, 1399, gol, boa tarde. Boa. Reporte rotatório visual para o campo. Da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5546 no transponder. Atenção 360, 1399. Salvador, azul 4118, ponte espera, Cassino na 0. Ok, o azul 4118, autorizado. A linha aí decolada 1-0. O vento é 1-7-0 graus, andou de nós. Ali decola na 10, 4-1-8. Sente, então vai aguardar o táxi da aeronave da TAN, que saiu da 1-0, parqueamento de uma aeronave da TAN 1-0 e iniciar. Está na sua escuta 2-2-3-1. 1-2-3-5-2-4-1, pronto para o estacionamento, parte 3. 35241, aguarda para o estacionamento no parte 3, na minha escuta. 5241, estimado de mais 5 a 10 minutos, ok? Sente, na sua escuta. 3217 para o táxi com 150 a bordo, Guarulhos, 3 horas e meia. 2217, táxi TV, a parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre em 1-8, decimal 9-5, ajuste 1019, um bom voo. O livre táxi via pátio Indy Alpha, confirma a frequência da torre? 118.95. 18.95.32.3217. Plano 3560, após a passagem da aeronave da companhia, ingresso a Juliette, portão 1-0, agilizando na medida do possível. Ah, sim, após a passagem da aeronave, agilizar até 1-0, 3560. Prossiga, 2231. Condições de realizar o pushback simultâneo com a aeronave no gate 612, um Boeing da Gol? Afirmativo. Gente, grato. O Gol 9077 na escuta do solo? 9077. Totalmente pronto, 612? Afirmo. Gente, então coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM, da segunda aeronave da TAM que vai ingressar via Juliette, vai prosseguir para o parqueamento no 1-0. Após a passagem da segunda aeronave, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Autorizado em coordenação, após passar da aeronave, retaguarda, vai chamar táxi, 1077. Gente, apenas confirmando, a aeronave ainda vai ingressar no pátio principal, vai prosseguir para o parqueamento, ok? Sim, está visual. Salvador, teria autorização no Golo 925. Golo 925 é o próximo para cópia, prepare a saída da Arbor, posição elefa, aguardando, ok? Certo. No 3 está autorizado a linha e manter a 1-0. A linha mantém na 1-0, CNM é 2-3. A posição 1-0, confirmando 3560. Afirmou 1-0, 3560. O azul 4206, Juliette 03, é o portão. Juliette 03, Juliette 03. O passageiro 3231, após a passagem da aeronave da TAM retaguarda, autorizado para o inspecionamento remoto no 4. Chama pronto para o táxi, fiquei grato pela colaboração. Afirmativo, após a aeronave da TAM, está iniciando o puxo acionamento do bateria de táxi 2231. Aoito. Eu manter a sua escuta só por alguns instantes, por favor, pode ser? Afirmo. Obrigado. Prepare a saída da Elia da Eudes aguardando, ok? Afirmativo, vamos na sua escuta. Gol no 925, pronto, cota? Na escuta. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o peso Luno 7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0 decimal 8 e aciona 5541 no transponder. Autorizado Brasília, 360, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, após rota do plano de voo, 1-2-0 decimal 8, controle. 5541 transponder, está pronto para o pushback, acionamento, posição 5. Luno 925, ciente. Mantenha a escuta aguardando para início do push, ok? Certo. O trip 5241 no pátio 3, autorizado. Pushback, acionamento, reporta ataque. Olha, e ao sobrevoar a rotatória, chame na final da 1-7. Temos um Airbus da TAN na final. Afirmativo. Total 9891, no pronto, copy? Positivo, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta Upper Whisky 50 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5557 no transponder. 360 para o Galeão, decolando da pista 1-0 com curva à direita, da El, Leda e após Eudes. 1-2-0, 8 controle saída, 5-5-5-7 e após vamos interceptar o uniforme Whisky 50 após Eudes. Recife 1-2-5-1, 1-3-9-9. 3, chama pronto para o estacionamento. Já estamos prontos para o push acionamento. Total 9891, estimado de no máximo mais 5 a 10 minutos para iniciar, ok? Temos mais duas aeronaves já aguardando autorização para o push. Na minha escuta aguardando, por gentileza, 9891 no meu total. A sua escuta. Monteiro. Esquerda aguardando autorização. Salvador, boa tarde, Jutra 3190, passando Simbra 1600 pés, baixado, travado. Ok, eu tá 3190, informa o tráfego em PA31 na final da 17, fazendo 360, tá autorizado o pouso na 10, o vento é 180 graus, 99. Livre pouso na 10, Jutra 3190. O Oceano é 6213, decolado ao 53, chame o controle, 120, decimal 8. Controle 08, boa. 0 no ponto de espera, torre em 1, 18 decimal 95, o ajuste 1019, um bom voo. Segue o bong da Gol, como número 2, no ponto de espera 1895, 2231, grato, uma boa tarde, bom trabalho. Salvador Urbano 077 para o táxi, POB 126, 3 horas e 50, autonomia, Campinas alternado. Gol 1077, taxia via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-18, decimal 95, ajuste 1019, um bom voo. Via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1-0, 1895, chama lá, 1019, obrigado, 1077. Gol 252, 41 da Trip, pronto, táxi para B25, autonomia 0320, alterna BH. Trip 5241. Processo como número 3, seguindo a TR da Passaredo, iniciando o táxi a partir da remota no 4. No ponto de espera, chama a torre em 118, decimal 95, ajuste 1019, um bom voo. 19, segue o Passaredo, ao quando pronto, 1895. Obrigado, bom dia. Intercept a final da 17 e aguarde a autorização de pouso. Intercept, vai interceptar e aguardar a autorização. 1-7. O pouso do Airbus da companhia, e após estar autorizada a alinhar e manter a 1-0. Após ali manter em 3-2-7. Ativo acionamento autorizado, aguardando apenas a cópia, o Vitor. 5-0 com 1-0-9, autorizado 2-0-7, que é babado. Aviane com a equipe de solo, após a passagem do ATR da Trip, iniciando o táxi a partir do Pátio 3, após a passagem da mesma autorizada para inspecionamento, reporta táxi. 7, após a passagem do ATR da Trip, que vem do Pátio 3, está autorizado, 985. Total 9891, não escuta? Demotivo, prossiga. Após a passagem do ATR da Trip, autorizado para inspecionamento no Pátio 3, reporta táxi. Será o número 2 no táxi, vai seguir a aeronave da Gol, que vai iniciar o push no 05, ok? Ok. Seguindo a aeronave da Gol, estamos livre. Total 9891. 755, no portão 09, autorizado para inspecionamento, reporta táxi. Após o TAM iniciar a rolagem, está autorizado a alinhar e manter no zero. Após o TAM iniciar a rolagem, alinha e mantém no 077, no zero. O TAM 3217, decolagem autorizada, no zero, o vento é 180 graus, 109. Decolagem 3217 iniciada. Prevista para Brasília, entendido, será a saída Arbor após posição Elefa, para interceptar pelo 17. Arbor após Elefa. Não, se escuta, 2231. Azul 4198, chame Centro Recife 1251. 251-418, bom dia. Autorizado Brasília, nível 400, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o peso 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5517 no transpondo. Vitor, autorizado. Táxi, reporta na Papá para o cruzamento da 1735. Trip 5219 para pushback acionamento. O Trip 5219 aguarda no Pátio 3 para iniciar o push. O Boeing da Total já no push no Pátio 3. Quem ainda me escuta aguardando? Está aguardando, 5219. Decente, 077. O 3190 vai atentar ao Boeing da Gol no push no 05, após o mesmo adentrar o Pátio 3, com cautela, ingresso de LED 05 ao portão, ok? Atente para a nave da Gol, após ingresso de LED, portão 3190. O 17, pronto para o táxi, POB 155, alterna Campina, autonomia 3 horas. Bom, 755, inicialmente táxi até o través do 612, aguardando para prosseguir, ok? Até o través do 612, é bom, 975. Olha, autoriza 3217, voar na proa de Leda. Cruzamento no 735, prosseguindo via Quebec, Mike reporta novamente na Lima para o ingresso no pátio principal, o triplo Vitor. O Chalé 6213, chame Centro Recife 1251. Do tipo 1. Corre em 1, 18, 9, 5, ajuste 1019, vai atentar a aeronave da Gol, no push no 05, sem, não vai ter frio com seu táxi, ok? Pode prosseguir até o ponto de espera. 395, onde espera sem dúvida tranquilo da Gol na aproximação. Número 2 na aproximação, autorizado pelo. Seguindo direto pelo homem, até 2 anos. Controle Salvador, Bravo Foxtrot Mike com a Whisky. Bravo Foxtrot Mike, aciona identificação, desça para 2 mil pés, chegada Mari, ajuste 1019. 2 mil, Mari 1019, Bravo Foxtrot Mike. Está autorizada a linha aí manter 10 trip. Tente, após a decolagem do passareiro, ali mantém o trip. Voo 925, taxi é via parte principal, seguindo a aeronave da companhia frente, via Índia até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 118.95, ajuste 1019, um bom voo. Muito obrigado, Pátio Índia, ponto de espera 1895, 925. Solo, estou fazendo ingresso no pátio principal. Tá autorizado ingresso no pátio principal, prossegue seguindo a aeronave da Total. Iniciando o táxi a partir do pátio 3. Prossegue via pátio principal Índia até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 118.95, ajuste 1019. Tem um bom voo, triplo Vitor. Ingresso pátio principal, vai pela Índia, seguindo o 27 da Total. Torre 118.95, obrigado. Boa. Triplo 5219, pode iniciar o pushback, estacionamento? Afirmativo, no pátio 3 autorizado, reporta táxi, triplo 5219. Volta lá, 5219. Controle, Bravo Foxtrot Mike. Prossiga. Libera a velocidade para o Bravo Foxtrot Mike. Liberado. Mike, obrigado. Sareto 2231, decolado ao 03, chame o controle em 120, decimal 8, boa viagem. 1208, grato, uma boa tarde, um bom trabalho. Controle Salvador, uma boa tarde, passarelo 2231. Dois, dois, três, um, boa tarde, contato radar, subo nível 200. 200 na Momo, outra passarela 2231. Dois, TRIP 5241, decolagem autorizada da 10, o vento é 1880 graus, 99. Decolagem autorizada, 5241. Voo 1755, ponto de espera, voo 1755, aguarde no ponto de espera, a aeronave decolando da frente é o mesmo perfil de subida. Mantém posição, voo 1755. TRIP 5241, decolado ao 05, chame o controle.